Thank you. no posto 0, boa noite. Aciona a identificação, chegada na área e desse mantenha o nível 050. Para 050, para seguir o posto 0. Estamos 7-0, vai do anel. Direto do anel, 7-0, obrigado. Salvador, uma boa, 3520, informação alta. 3520, boa noite. Se a gente levar a velocidade para 250 nós, será o número 2 na aproximação. 0-0, descido até o nível 0620. 0-0, recebendo 3520, 3520, foi um tráfego 1 hora, 19 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 170, descido 050, tráfego da companhia 1 rebote 320. Então, 3170, tem condições de manter a presente velocidade até mais próxima etapa? A partir do nível 100, querido, a gente vai ser obrigado a reduzir para 150 nós, para a gente manter a máxima possível. É, acho grato. Então, 3170, livre de restrições de velocidade e altitude, 30 descida para 2010 e ajuste 1014, 1014. 2000 pés sem restrições de altitude, está 3170. 2-0, redução para 2-1-0 mais. 2-0, repetindo, 2-1-0. Controle 520, grata. Controle 520, descida para 3.000 pés, livre das restrições de altitude, reduzindo para 2.909, informa ajuste 0.04. Controle 520, 3.000, restrições de altitude, 3520, desça para 2.000 pés, autorizado para o procedimento, reporta na final. 2020, ILS, reporta na final. 3170, autorizado para o procedimento, ILS, XOI, pista na 0, reporta na final. Autorizado, ILS, XOI, vai chamar na final, tá? Então, 3170, para interceptar o localizador direita, pro 060. Para o localizador direita 060, tá 3.0. Condições visuais para 3170, poderia descer 1.700 pés? 3170, se levaram 1.700 pés, o ajuste permanece. Autorizando 1.700, não ajuste, 3170. Cano final, tá 3170. 3170, completa com a torre em 118, decimal 95. Torre de 995, boa noite, até amanhã. 3520, decimal para 1709. 3510, decimal. Torre 3170. 3170, pouso autorizado pista 90, tensão 90 graus, 049. Pouso autorizado 90, tá 3170. Tá, 3520 ILS. 3520, completa com a torre, 118, decimal 95. Obrigado, até já. Mantenha a sua frequência livrando à direita, tá? 3170. Salvador, uma boa, 3520, final ILS 190. 3520, ponto autorizado pistão 90, 100 graus, 0990. 3520, livre pouso 90. Juliette, o TAM 31170. Sente, ingresso portão 1-1. Ok, ingresso Juliette, portão 1-1, TAM 31170. T3520, solo 0, corrigindo, solo 40, libera direita, mantém sua frequência, alfa Juliette, portão 3. T3520, não se escuta, alfa Juliette, portão 3.